É o DC, La Máfia, Rasfark, seu coitadão, Trão. É pra todas as arlequinas, tá ligado? E ela vem de Mizune, sainha da Ciclone. Se sente a poderosa arlequina, é seu codinome. E ela vem no apetite, colada com os malandros. Carinha de pate, envolvida com os contrabandos. E ela vem de Mizune, sainha da Ciclone. Se sente a poderosa arlequina, é seu codinome. E ela vem no apetite, colada com os malandros. Boca assim que ela se empolga. Em cima da mesa pros malandros ela rebola. Toda charmosa, na bolsa uma pistola. Sabe seu limite muito bem, ela se controla. Joga um 7-1 que ela te coloca na sola. Chama pra sair, responde, outro dia rola. Curte é o rap, tira o tal da viola. Gosta e aprecia o cheiro da marola. Não quer passar ponto de facu, nem desde escola. Ela é perigosa, só anda de fusão de Corolla. Elogia quando teu rap toca na radiola. Na hiperlequina com os mafioso cola. Sabe como é o sistema, curte até umas horas. Dentro do quarto malandro ela te apavora. Se duvidar de sua capacidade ela te prova. Aprecia o perigo e é disso que ela gosta. E ela vem de Mizune, sainha da Ciclone. Se sente a poderosa arlequina, é seu codinome. E ela vem no apetite, colada com os malandro. Carinha de pate, envolvida com os contrabando. E ela vem de Mizune, sainha da Ciclone. Se sente a poderosa arlequina, é seu codinome. E ela vem no apetite, colada com os malandro. Carinha de pate, envolvida com os bandidos. Segurança não faz parte da vida da arlequina. Curtir a poeira branca, fazer fumaça na quina. Respeitada pela malandragem da quebrada. Deixa o perfume onde passa, atiçando a rapaziada. Envolvida até umas horas, curte lombra com os bandola. Ela é destaque, estica bright, pronta pros fight. Receita pros engate, balanço lança na night. Aguarde, e o frevo termina na minha house. Se aproxima na neblina, LP e Red Plastica. Alerquina, cara de santa, mente de terrorista. Hoje ela tá na pista, decide e nós aprecia. Cola com os firma, aspira e vem pra mim de cintalina. E ela vem de Mizune, sainha da Ciclone. Se sente a poderosa arlequina, é seu codinome. E ela vem no apetite, colada com os malandro. Carinha de pate, envolvida com os contrabando. E ela vem de Mizune, sainha da Ciclone. Se sente a poderosa arlequina, é seu codinome. E ela vem no apetite, colada com os malandro. Carinha de pate, envolvida com os contrabando. Ha ha ha ha!